juízo final. Muitos vão sofrer e até vão chorar, mas o nosso Senhor a todos vai julgar, segundo as suas obras do que praticou. Para o salvo será alegria e paz, pois no livro da vida seu nome está. E Jesus vai dizer: servo bom e fiel, você salvo está. No juízo final vai haver choro e lamentação. Vão chorar, vão clamar, pedindo perdão. Mas aí será tarde demais, então. Aceitar em Jesus em teu coração, no juízo final vai chorar de emoção. Mas se não aceitares, jamais terás perdão. Muitos vão sofrer e até vão chorar, mas o nosso Senhor a todos vai julgar, segundo as suas obras do que praticou. Para o salvo será alegria e paz, pois no livro da vida seu nome está. E Jesus vai dizer: servo bom e fiel, você salvo está. No juízo final vai haver choro e lamentação. Vão chorar, vão clamar, pedindo perdão. Mas aí será tarde demais, então. Aceitar Jesus em teu coração, no juízo final vai chorar de emoção. Mas se não aceitares, jamais.